vejam só que história boba eu tenho pra contar. Quem é que vai querer me acreditar? Eu sou palhaço sem querer. Vejam só que coisa incrível o meu coração, todo pintado, e nesta solidão espera a hora de sonhar. Representam bem ou mal, onde a farsa de um palhaço é natural. Que o palhaço pinta o rosto pra viver. Vejam só, e há quem diga que o palhaço é no grande circo apenas o ladrão do coração de uma mulher. Ah, o mundo sempre foi um circo sem igual, onde todos representam bem ou mal, onde a farsa de um palhaço é natural. Apenas o ladrão.